Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast, contando hoje com a presença do artístico Mike. Também Oi. Contando com a nossa... desculpa. Não. Esqueci que são dois Mikes, né? Pois é. Então, vamos fazer o seguinte, o Mike e o Deodato. Pronto, beleza. Estamos começando mais um Tripcast, contando hoje com a presença do artístico Mike. Hoje temos também uma importantíssima presença do trabalhador Mônio. E como sempre, estamos aqui reunidos graças aos incansáveis trabalhos do realístico Eric. E hoje nós estamos aqui para entrevistar um dos maiores artistas de quadrinhos da atualidade, o talentosíssimo Mike Deodato. Oi, tudo bem? É Mônio de Demônio, não? Praticamente. Ele falou que tinha uma banda que chamava de THE, né? Demônios. Ah, legal. Trocadilho infame, adolescência é uma desgraça. Mas eu tive uma ideia ótima para uma banda que é como é o nome? É, Traumatismo Ucraniano. Boa! Olha aí. Deodato, primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É, eu tenho certeza de que eu falo pelo Mike, pelo Mônio, quando eu digo que você é um dos artistas que nós mais admiramos atualmente. Com certeza. Fato. Ah, legal. Obrigado. Não é à toa que tem um livrinho autografado aqui na minha estante aqui. Foi difícil conseguir o livro, mas consegui. Na minha também. A minha vai ter em breve, tenho fé. Então, Deodato, pra começar, eu quero fazer uma pergunta que você tá cansado de responder já aí pela sua vida afora, que é como foi que começou seu interesse pelos quadrinhos, por desenho e etc? Uhum. Bom, começou com meu pai, que ele era desenhista de quadrinhos também, ele criou a primeira revista de quadrinhos no Nordeste, eu acho, foi em 63, que era baseado num programa de rádio que ele fazia, que ele escrevia e também era o ator, né? Então... era o ator da novela de rádio. Então ele era um herói, quase um herói de verdade, né, pra mim. E eu sempre vi ele desenhando e tal, ele gostava muito de quadrinhos, comprava muito gibi pra mim. Assim, eu não sabia na época que os gibi que ele comprava eram aqueles baratos que tinha, que o pessoal arrancava metade da capa nos anos 70 pra poder devolver distribuidor. Ele me levava numa banca lá e comprava um palmo de gibi, assim, de altura. Ah, era muito legal, assim. Então, ele me incentivou desde pequeno. Quando eu decidi fazer fanzine nos anos 80, que eu tava com uns 14, 15, aí ele me ajudou também. A gente terminou trabalhando junto, ele fazendo roteiro e eu fazendo os desenhos, assim. Então, durante os anos 80 inteiro, a gente publicou em várias editoras, fanzines no Brasil, como uma dupla. Então foi disso que nasceu, foi da influência do meu pai. É, Deodato, em relação ao seu primeiro trabalho não profissional, qual foi? O que, que foi o seu primeiro trabalho, assim, com quadrinhos? Bom, assim, eu lembro que o primeiro foi uma história de um personagem chamado, bem original, era o Ninja. Na época, pô, não falava muito em ninja, então era original para mim, né? Tá certo. Aí, assim, era todo... horrível, um negócio ridículo, assim. Mas foi bem divertido. A gente terminou conseguindo publicar até no jornal local, mas foi só mais por curtição mesmo, assim. Mas foi o começo. Eu e meu amigo Augusto, na época, a gente fez isso. Mas era, assim, foi uma experiência, né? Foi um laboratório. Você fazer fanzine, você tem que fazer tudo isso pra ir melhorando. Então, eu fiz muita coisa ruim. Entendi. Nos anos 90 também fiz coisa ruim, mas essa é outra história. Então não tinha praticamente só o Ninja, você fazia alguns outros fanzines paralelos aí junto, tá experimentando bastante coisa. É, na época tinha muito fanzine em vários estados, então eu participei de historieta, arte final, era tantos, hiperespaço, muita coisa boa, assim. A gente tava sempre trocando informação e um publicava no fanzine do outro, um divulgava o fanzine do outro. Legal. Era bem legal, foi muito bom. E o retorno que você tinha das pessoas, Deodato? Como é que era? O pessoal elogiava, incentivava, falava assim, ah, você não tem jeito para isso. Como é que era o retorno das pessoas? Não, era eu sempre tive um retorno muito bom. Assim, nos meus fanzines, era o que me movia, era justamente as cartas que eu recebia, né, com elogios e tal. Críticas também. É, acho que uma das maiores críticas que eu recebi foi de Franco Rosa. Que na época ele fazia fanzines, eu mandei para ele também, e ele assim, descascou um desenho que eu fiz lá, uma história que eu fiz, da história da Paraíba. Entendi. Mas me alertou para o que eu tava fazendo errado, então eu agradeço. Ah, legal. Mesmo as críticas eram construtivas. E eu sempre tive muito apoio dos meus pais, assim, eu não tenho uma história triste não, assim, tem gente dizendo, ah, porque ninguém me apoiava e tal. Eu tive muito apoio, assim, o que me faltou de apoio foi o que falta ainda hoje para todo desenhista independente, né, que é não tem onde publicar no Brasil e não dava retorno monetário e tal, mas hoje em dia parece que as coisas estão mudando, né. Tem bastante gente desenhando para fora já, né. Uhum. E aqui mesmo no Brasil tá um momento muito bom, eu acho, assim, então... Muita gente publicando coisa e tá vendendo bem, eu acho, e tem esses projetos para incentivo à publicação, né, de lá de São Paulo, tem editores interessados em publicar álbuns nacionais, está se formando um mercado bem interessante, uma mistura do mercado americano com o mercado europeu, tá bem interessante, e talento, então, tá, assim, cada um melhor do que o outro, né. Legal, isso é legal. Eu tô bem animado, assim, de ver isso, assim, com inveja também. Eu queria tá começando nessa época. Entendi. E profissionalmente, Deodato, qual foi o seu primeiro trabalho profissional mesmo na área? Foi a história da Paraíba em quadrinhos. Foi em 84, eu tava perto de terminar o curso de comunicação e tal, apareceu esse trabalho, que era para comemorar os 400 anos da história do meu estado. Aí eles iam pagar bem e tal, aí eu tentei entrar no acordo lá na universidade, ver se eu dava para fazer a história e continuar estudando lá, mas não dava, era muito trabalho e um dinheiro bom e eu não podia, terminei fechando o curso e nunca mais voltei, assim, então foi bom porque me deu um impulso para querer me profissionalizar, né, continuar a viver de quadrinhos. A parte ruim é isso, é que eu não sou formado, eu sou burro. Você fazia curso de quê? Comunicação social. Na verdade, assim, tecnicamente eu sou jornalista, porque na época eu já trabalhava em jornal como ilustrador, diagramador, que não existe mais essa profissão, e tinha uma brecha na lei lá que quem já trabalhasse, aí ganhava o registro profissional. Então, assim, tecnicamente eu sou jornalista, agora eu não tenho curso, né, completo, graduado. Não. Faltando um semestre eu abusei e caí fora. Então, basicamente, assim, a profissão da sua vida, vamos dizer assim, foi os quadrinhos. Ah, é, desde a adolescência que eu tinha certeza que eu ia ser quadrinista. Mas, assim, o jornalismo era o plano B, né? Eu tinha que comer, eu queria casar e tal, e precisava comer, então. Mas a minha paixão sempre foi quadrinhos, assim. Eu não sabia quando, até que aconteceu, mas eu tinha certeza que eu tinha a capacidade para ser um desenhista de quadrinhos. Aí como foi que você conseguiu entrar assim, no mercado de quadrinhos norte-americano? Bom, eu já tinha foi em 91 mais ou menos, eu tinha já uns 10 anos publicando no Brasil, em editoras pequenas, e já tinha um certo nome. Aí... Um pessoal de São Paulo, Elcio de Carvalho e Dorival Lopes, eles formaram uma agência lá para representar desenhista no exterior, desenhista brasileiro. Me ligaram, perguntaram se eu não estaria interessado e tal. Eu achei que eu ia levar um cano, achei que era mais, que eu ia levar tanto cano. Aí eu lá, faço aí tal. Fiz, era 30 páginas em 30 dias, desenhada e finalizada. E eu estava trabalhando em dois empregos na época, então foi... um aperto, mas eu fiz, aí nunca mais parei, ficou sempre aparecendo mais trabalho, até que eu vi que tava dando certo, aí eu fui largando um emprego após o outro, aí fiquei só fazendo quadrinhos. E foi essa a minha entrada. Eu já tinha tentado entrar antes, algumas outras vezes, assim, em 86 teve um... eu fui convidado para um festival na França, porque eu tinha mandado uns fanzines para Ziraldo, que era presidente da Funarte, ele me colocou nessa delegação. Eu terminei conseguindo publicar na Alemanha e tal. Eu achei, quando eu voltei pro Brasil, eu achei que eu ia viver de quadrinho, mas não deu, né? Assim, não falava inglês, não, nada. Terminei perdendo os contatos e voltei a trabalhar em jornal de novo. E durante os anos 90 mesmo, eu também consegui publicar em Portugal, uma parceria que eu tava com um amigo meu, Júlio Emílio Braz. Aí a gente publicou em várias revistas e ele conseguiu uma publicação em Portugal e tal, mas novamente não deu para continuar com a... Quando a coisa engatou mesmo pro trabalho internacional foi através da Arte Comics, em 91. O primeiro trabalho seu lá fora foi qual? Foi Santa Claus, que é Claus com W, que era um Papai Noel do mal, né? Aí, assim, é uma história muito boa, assim, que se passa no shopping e tal. Bem legal. Não sei porque não virou filme, porque é muito boa mesmo. Foi a primeira, foi pra Malibu. Aí depois eu fiz arte final também, pra um grupo super-heróis. Eu lembro que na época era bem pouco, mas era 3 vezes mais do que eu ganhava trabalhando em jornal e em publicidade. Então foi muito bom na época. Ô Duda, e o trabalho com a Mulher Maravilha? Eu acho que foi o seu primeiro personagem assim de conhecimento, assim, personagem top, assim, você foi o primeiro? Foi o primeiro, assim, porque eu tava publicando em editoras pequenas, né? Tava publicando Malibu, aí Continuity, qual era a outra, aquela de Miracle Man, esqueci o nome, fugiu. Mas assim, várias editoras pequenas, aí eu soube que meu amigo Marcelo Campos tava fazendo Liga da Justiça para DC. Aí eu comecei a perrear o povo da agência, ó, eu quero fazer também para DC e tal, tal. Aí disseram que tinha só uma Mulher Maravilha lá, ó, tem Mulher Maravilha, o desenho já saiu, a revista vende muito pouco, não sei se... Aí eu nunca me interessei pela Mulher Maravilha, enfim, não tinha interesse nenhum, mas eu tenho interesse em fazer uma revista super-herói para uma editora grande. Aí eu, quero sim. Então, aí eu preparei umas amostras aerografadas, com um balão tudinho assim, pintado. Sei, sei. Aí o Poco Perbeck gostou. Pronto, aí já me contratou na hora. Aí, depois de 3 números, já tinha triplicado a vendagem e pronto, foi... Aí foi quando me descobriram. É legal, foi a porta de entrada, assim, digamos, né? O prato principal aí, pro grande... Uhum. Foi um ano na revista. Antes de eu terminar, já tava o pessoal brigando pelo meu passe lá, a Valiant, na época, que voltou agora, né? E a Marvel. E também a Image também, né? Então foi uma briga lá e terminei ficando indo pra Marvel, que era onde eu queria ficar. Ai, que legal, rolou a disputa então. Foi legal. Foi um contrato altíssimo na época. Na época, assim, não, o quadrinho não tava no auge como tava, assim, pelo menos uns 5 anos antes, né, quando na época da pré-Image, né, quando o pessoal tava ganhando rio de dinheiro lá, mas ainda tinha uma babinha de resto ainda. Entendi. Aí eu consegui um contrato bem bom, foi assim, hoje em dia eu não ganho metade do que ganhava na época, era uma cacetada. Falava aquela questão de exclusividade também, né? Pois é, foi um contrato de exclusividade, era de 3 anos, eu fiquei lá na Marvel de 1995 a 1998. Nesse período aconteceu muita coisa, né? Assim, eu comecei a trabalhar demais, era fazendo revista para tudo que é canto, aí o pessoal me convenceu a criar um Deodato Studio, que não era fisicamente um estúdio, mas era cada um seu estádio, eu ficava coordenando e tal, fazia arte final de um, fazia os layouts de outro e tal. E muito trabalho, 4 revistas por mês, em média, terminou a qualidade caindo. Quando terminou o contrato com a Marvel, ninguém queria me contratar mais. Nem a Valiant, que tava brigando por mim. Aí foi quando eu comecei a ir para outras editoras, mas fui para Caos, comecei a baixar de nível lá. E o fundo do poço foi quando eu comecei, quando eu fiz desenho para um site pornô. Não, não que tenha nada de vergonhoso nisso, era até divertido, mas assim, não era nem quadrinho, era ilustração. Aí foi quando eu vi que estava em alguma coisa errada, que eu tinha que dar uma virada na minha carreira. Foi quando eu decidi trabalhar menos e escolher meus projetos, decidi eu sair da agência onde eu estava, decidi trabalhar direto com um agente nos Estados Unidos e gerenciar minha própria carreira, aprender inglês. E assim, tudo isso e mais o voltar ao amor pelo trabalho, voltar a caprichar, terminou resultando na posição que eu estou hoje, né? Eu consegui reverter a situação e voltar a ficar de bem com o público e com minha arte também, né? Deodato, uma dúvida que ficou aqui é: essa época do Deodato Studios, como é que funcionava exatamente? Como é que era? Bom, é assim, foi ideia da agência que eu trabalhava. Estava entrando muito dinheiro e muita gente querendo trabalhar comigo. Aí eles, a própria Marvel tinha sugerido assim, que assim, se fosse podia ser um estúdio Deodato, onde as pessoas desenhassem o meu estilo, e eles podiam usar o meu nome em mais revistas. E como o contrato ele era só no meu nome, então teoricamente o Deodato Studio também poderia trabalhar para outras editoras, no caso a Image. Aí assim, funcionava desse jeito, era tudo coordenado pela Art Comics. Eles recebiam a história lá, aí já escolhia o desenhista parecido com o meu estilo, ou era Carlos Mota, ou era Moza Couto. Tal. Alguns eu trabalhava diretamente, como Moza Couto, como Mi Ribeiro, que morava aqui perto. Mi Ribeiro, geralmente eu contratava para fazer cenário e tal, ele lidava direto comigo. Outros, como Moza Couto, como Carlos Mota, Ed Benes, eles eram direto com a Art Comics. A Art Comics pagava eles e eu entrava fazendo ou arte final, ou fazendo os layouts, ou fazendo desenho e algum deles fazia arte final. Ficava nessa mistura aí. E eu supervisionava tudo quando vinha, mas era muito trabalho, assim, e terminou ficando uma coisa muito ruim, assim. A Image, que era de Life, eles começaram a usar meu nome em tudo que era publicação, mesmo eu não fazendo elas. Assim, às vezes não colocava Deodato Estudo, botava Mark Deodato, e isso irritou a Marvel, também provocou tensão. Eles, ao invés de colocar os nomes dos desenhistas que participavam da edição, Deodato Estúdio, esse era o combinado, e botaria o nome dos desenhistas. Algumas vezes na Marvel saía assim, outras vezes não. Na Image nunca saía, só saía Deodato Estúdio. Aí assim, além de eu sair como ruim na história, sair como ruim pra Marvel, sair como ruim pra vários desenhistas que acharam que eu tava me aproveitando do nome deles. Assim, terminou, foi um desastre, assim. Situação complicada, né? Na verdade, isso não foi nenhum erro deles, foi mais jogada de marketing mesmo. Aí, assim, no caso da Image, foi má fé mesmo. Eles usaram isso, eles inclusive tinham nome lá, algumas coisas que tinha assinatura do desenhista, eles apagavam e colocavam a minha assinatura lá. Que isso, hein? Você já tava com o nome, né? Já tinha fama. Na Previews, que é a revista que anuncia as revistas que vem, eu não tinha uma história lá que não tinha nada a ver comigo, mas ele botava meu nome, Mike Deodato, para atrair venda para a revista. Isso irritava os donos de banca que solicitavam a revista achando que ia ter desenho meu e não tinha. Irritava a Marvel, que achava que eu estava quebrando o contrato. Acabou prejudicando a sua carreira, né? Assim, Liefeld, nesse caso, ele foi bem mau caráter mesmo, assim. Ele não... Por isso que eu não fico às boas com ele. Inclusive, ele me deve bastante dinheiro. A gente tentou processar o cara, mas, enfim, sabe, muito dinheiro, né? Não dá pra lutar contra os advogados dele. Na verdade, ele deve pro monte, né? Persona não trata ele. Eu ouço histórias. Mas, enfim, passou. Ele deve pros olhos de muitos leitores, inclusive, né? eu vou me abster a falar. Uma imagem vale mais que mil palavras. Melhor comentário que podia fazer. Deodato, uma coisa que eu ia perguntar antes, mas passou batido. O pessoal elogiava muito a Mulher Maravilha que você desenhava na época, né? E por causa do corpão, as curvas e tal. Tinha alguma inspiração real ou veio mesmo de... Não, real não. Eu só, enfim, fazia, eu dava, assim, eu pra fazer aquele estilo, eu tá na cara, né, claro, me inspirei no pessoal da Image, que eu fiquei louco quando eu viajei, que não chegava no Brasil na época, quando eu vi, eu fiquei alucinado com Jim Lee, com Mark Silvestre e tal, fiquei, uau, quero desenhar desse jeito, e fiz o melhor que eu pude pra desenhar daquele jeito, mas colocando a minha pitada, que é fazer as mulheres mais feminina, com a bunda maior e tal, e fazer, enfim, a mistura do que eu tinha aprendido com Neil Adams, com Garcia Lopes e tal, terminou ficando mais o meu estilo. Mas, assim, eu esqueci qual era a pergunta. Na verdade, a pergunta era realmente, se você se inspirou em alguém, tipo, alguma pessoa que você falava assim, não, vou passar essa pessoa pro papel. Não, na época não, assim, eu tava bem alucinado pelo estilo da Image, assim, então eu usava muito pouca referência real ou fotográfica na época. E aqui, você comentou que Mulher Maravilha não era exatamente o que você estava querendo fazer e tal, e que você queria mesmo era ir pra Marvel. Em relação a isso, é porque quando você era mais novo, você lia mais Marvel que DC, é isso? Não, assim, bom, e em relação à Mulher Maravilha, que eu nunca fui fã da Mulher Maravilha, nunca li e tal, hoje eu sou, hoje eu gosto muito, assim, eu não acompanho porque é complicado ver outros caras trabalhando em cima, assim, eu não gosto muito, não. Mas, assim, se algum dia eu voltasse pra DC, eu ia gostar de tentar a Mulher Maravilha novamente, assim. Porque a pessoa termina gostando, né, do personagem. E as histórias de Lobes na época, de Loebs, era muito boa, assim. Então eu fiquei bem, bem fã do personagem. Mas eu comecei com bem nojinho mesmo. Eu pensei assim, não, vou tentar transformar essa merda numa coisa boa. Mas não, aí terminei gostando. Hoje em dia eu gosto do personagem. E na época deu resultado, né? Pois é, eu tava com uma gana danada de aparecer e tal, enfim. Na verdade, assim, terminou por causa do meu estilo Image e tal, na época a narrativa sofria um bocado, assim, mas com o tempo eu fui domando essa selvageria, assim, e fui ficando mais refinado na parte de narrativa. Hello, I'm Mike Deodato. E o convite pra Marvel, como é que foi? Tipo assim, alguém te ligou, você falou, caramba, eu vou conseguir o que eu queria e tal. Como é que rolou essa parte do convite pra Marvel? Assim, na época eu não falava inglês, então todo o contato era feito através dos meus agentes. O que aconteceu foi que, assim que eu comecei a fazer sucesso, então várias, as editoras entraram em contato com meus agentes. Que eles tinham uma parceria com o Dave Campita, e na época, então, eles entraram em contato direto com o Dave Campita, assim... Então a Valiant, que estava surgindo na época, estava entrando com um monte de dinheiro, então estava querendo contratar todo mundo. Aí a Marvel também estava bem das pernas na época. Aí, assim, aí teve um leilão lá. Meu agente foi bom nessa parte. Ele soube negociar com os dois. E aí terminei ficando onde eu gostaria de ficar mesmo. Eu ainda cheguei a fazer vários trabalhos para Valiant, mas como Deodato Studio, por causa daquela brecha, né, no contrato. Uma dúvida, Deodato. No arco do Straczynski, né, aquele com o Homem-Aranha, ele é um dos mais criticados pelos fãs. Muitos falam que a única coisa que presta mesmo são os desenhos, né? Aí eu te pergunto, né, como foi trabalhar com ele? Você só recebia o roteiro? E como fã, você chegou a gostar dessas histórias? Como é que foi? Bom, assim, como assim, a parte deve estar falando de Gwen Stacy, né, que meteu o chifre em Homem-Aranha, né? Precisamente. Assim, como fã das histórias do Homem-Aranha, assim, eu fiquei, como fã da personagem, eu fiquei indignado também, né? Mas eu gostei da história, porque ele escreve muito bem. Então, assim, apesar dele ter mexido no personagem que era querido pra mim também, eu valorizo muito a história. Se a história é bem contada, eu acho que vale a pena, assim. E, na verdade, o personagem original de Gwen, ela era bem quenguinha, né? Ela era bem... ela humilhava Peter, ela era toda... Ela não era, assim, uma santinha, não, como ela depois transformaram ela. Então, ele não fugiu muito do caráter da personagem. Mas, enfim, assim, eu achei que no final ficou legal a história, assim. De qualquer maneira, tá tudo apagado agora, né? Fato. Então, mas eu gostei de trabalhar porque foi a oportunidade de eu explorar mais o meu lado de trabalhar com emoções, que ele escreve um roteiro mais baseado em diálogos, emoções e tal. E aí eu pude trabalhar mais com essas sutilezas, né? Um movimento com lábio, assim, pequenos detalhes para passar a emoção. Eu achei legal, assim. Trabalhar mais com afeição mesmo, né? É, assim, porque cada um tem a sua maneira de escrever, né? Bruce Jones é mais, ele pensa na história como e os personagens, mais ou menos como Hitchcock faz, né? O que importa mais é a história do que os personagens. Os personagens são só um meio dele contar a história, assim. Certo. Então ele lida mais com suspense e tal, eu acho muito bacana isso. E eu também acho legal o jeito de Stravinsky, que ele lida a partir dos personagens que a história se desdobra, né? Então acho bacana, cada um tem uma característica que me obriga a eu testar alguma habilidade minha. Já a Brubaker, ele tem as duas coisas, ele sabe tanto bolar eu só lembro da palavra em inglês, um plot. enfim, esqueci o nome, mas eu costumo usar plot também, então. É, a gente fala plot também. É, mas eu falo tanto inglês e termino esquecendo. Mas, enfim, ele sabe bolar uma história que agarra a pessoa, mas ao mesmo tempo ele trabalha com o emocional dos personagens. Já Bendis, os diálogos dele são muito afiados, assim, ele sabe também fazer cenas grandiosas, né, como um filme de filme catástrofe e tal. Então eu acho bacana isso. O Warren Ellis, pra mim, é perfeito, né? Ele é um negócio, as histórias dele, pelo menos as que eu trabalhei com ele, são mais, tem elemento de terror, né, de bizarro, é mais assim, claustrofóbico. Eu acho muito legal, assim, eu acho muito excitante. Excitante não funciona, né, também em português, né? Funciona em inglês, né? Assim, em português o cara tá aí empolgante, mas... né, empolgante. Eu acho bem empolgante, assim, trabalhar com um escritor novo, pelo que ele vai trazer de legal pra minha arte. Por exemplo, eu não gostava muito de Wolverine Origins. Não, por causa do desenho, mas não porque eu não goste do desenho do... Como era o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Mas é porque o desenho, eu acho, na minha opinião, o desenho dele não combinava com Wolverine. O desenho do rapaz que estava lá, que não me vem o nome agora. Mas ele era maravilhoso nas histórias que ele fez para Vertigo. Que eu não lembro também do personagem, mas então, assim, tem que combinar. Então, aí eu pensei, poxa vida, eu não vou gostar dessas histórias. Aí, quando eu li a história completa, a Marvel me mandou, aí eu entendi que o problema não era com a história, era com um desenho que não combinava. Então, eu me animei. Quando eu comecei a fazer, fiquei fã do cara também, Daniel Way, o escritor. Eu espero trabalhar com ele novamente. Então, assim, eu não tenho a menor ideia qual foi a pergunta, mas eu gosto muito de trabalhar com vários escritores. Aqui, só uma observaçãozinha de uma coisa que você falou aí. Na verdade, voltando lá no início da resposta, né? Ah. Aquela questão dos filhos da Gwen, na verdade, não foram apagados da história, infelizmente, não. Ah, continua. Você acredita? Dudato, uma coisa que me veio à cabeça aqui, para desenhar o Aranha, você precisou usar alguma técnica nova, porque o Aranha é tipo do personagem que ele, a movimentação dele foge um pouco dos padrões de anatomia, né? Os padrões de pessoas humanas. É, o McFarlane dobrava ele de um jeito que você fala, caramba, como é que é esse lance, né? É, se você assim... usou alguma coisa desse tipo, como é que foi? Bom, assim, na época eu tava na transição, assim, eu tinha vindo de Hulk, então eu tava usando muita referência fotográfica porque eu queria fazer bem realista e me focar muito em storytelling, na narrativa. Então, quando eu passei pro Aranha, eu vi que eu tinha que misturar um pouquinho, deixar o desenho um pouco mais solto, porque senão ia ficar muito duro. Mas, de qualquer maneira, eu usei muita referência fotográfica na época ainda, e eu me entortei muito para fazer aquelas poses, assim, mas embora eu terminei desenhando mais livre para poder soltar ele mais, porque senão não dá para você conseguir fazer aquelas poses, né? Então, eu usei referência fotográfica mais para os personagens... sem uniforme, e quando eu desenhava ele, eu desenhava mais solto mesmo, usando o estilo que eu já fazia nos anos 90, deixei ele mais... Hoje em dia eu tô me libertando cada vez mais de usar fotografia, assim, eu uso mais quando é para algum rosto, dobra de roupa, alguma sombreado, assim, mas eu tô tentando me soltar mais, mas ao mesmo tempo tentando manter ele realista. Entendi. Assim, enfim, não é questão de técnica, é assim, eu ficando satisfeito ou querendo experimentar alguma coisa nova. Eu fiz umas histórias pro Capitão América que Brubaker queria que eu fizesse desenho bem sujo, porque era numa gulag, na prisão russa lá. Aí eu peguei, soltei bem o traço, não usei régua em lugar nenhum, nem nos quadros. Assim, eu gosto de experimentar para me manter interessado no que eu faço. Uhum. E para tentar crescer, né? Assim, não ficar... Porque se você ficar descobrir uma fórmula e ficar preso nela, assim, você termina ficando desinteressado. Acaba não evoluindo, né? Não evolui, você fica se desinteressa, fica chato. E a consequência também, você termina... perdendo, ficando para trás, né? Vai aparecer alguém com alguma coisa lá vai eu com excitante de novo, alguma coisa empolgante e vai. Então, assim, eu gosto sempre de estar experimentando. O que é difícil na posição em que eu tô e na carreira que eu segui e na posição que eu fiquei na Marvel no mercado, porque eles querem que eu faça o que faz sucesso. Então, assim, para eu tentar mudar alguma coisa é difícil. Por exemplo, eu tinha mais liberdade quando eu estava fazendo o Hulk, porque eu estava saindo, eu estava começando a fazer sucesso novamente. O Hulk não vendia muito bem na época, então eu tinha liberdade para fazer muita coisa, inclusive nas capas. Eu experimentei um monte. Quando eu passei por Homem-Aranha, já era uma revista que vendia bem e eu estava começando a fazer sucesso novamente. Então, ele já não permitiu que eu fizesse nada diferente com as capas e tal. E hoje em dia eu tive algumas experiências de tentar fazer alguma capa com estilo diferente ou tentar colorir alguma coisa e tal. E o editor, os meus editores sempre, Dadato, acho que não dá certo e tal, porque eles não querem mudar numa coisa que está ganhando. Então, ao mesmo tempo que o sucesso me abre portas para eu fazer muitas coisas, escolher algumas coisas e escolher com quem eu trabalho e tal, ao mesmo tempo me amarra um pouco, porque eu não posso ousar tanto quanto eu gostaria. Mas, assim, dentro das limitações que eu tenho, eu experimento. Assim, quando tem uma capa especial para os 50 anos da Marvel e tal, Aí eu vou fazer nesse estilo aqui. Eu experimento, eles deixam, já que é uma capa diferente, aí eu vai e funciona. Aí eu comecei a usar marcador Copic, lápis, aquelas nas capas, aí eu fiz um devagarzinho, usando pouco, eles gostaram e pronto. Daqui a pouco eu tô fazendo todinha no cinza ela. Eu experimentei usar cinza no Vingadores, nos Dark Avengers. Aí... foi legal, mas ao mesmo tempo é um negócio que vicia muito. Aí, nesse caso, tem a coisa boa e a ruim do editor, né? O editor, ao mesmo tempo que ele limita em algumas coisas, ele serve como alerta. Ele dá o dado, cuidado, eu já vi gente que perde o controle e tal. E realmente no final do Dark Avenger tava tudo muito, muito plástico, muito, muito ruim, assim. Então, com a idade você sai, aprende a lidar com isso. O importante é só você não entrar numa fórmula. Eu tento na medida do possível. Eu ouvi falar que você tava, vamos dizer assim, você tava meio sem trabalho na Marvel numa época e o Brian Michael Bendis, ele criou o Dark Avengers meio que pra você trabalhar nele. É verdade isso? Não, era mais ou menos assim. Não foi sem trabalho, foi... Na época que eu tava fazendo... deixa eu lembrar a sequência. Bom, eu depois do Homem-Aranha eu peguei Novos Vingadores. Aí eu fiz 4 números... Mas aí Stravinsky fez um pedido pessoal a Quezada para eu ir trabalhar com ele em Esquadrão Supremo. Aí eu, não me atraiu muito porque era uma revista, eu já estava fazendo Novos Vingadores, estava adorando, aí bom, enfim, mas eu... eu jogo com um time, né? Aí eu, tudo bem e tal. Aí fui, mas aí ele terminou saindo da Marvel, não queria mais fazer e tal. Aí me passaram alguns fill-ins e tal, até que Warren Ellis, fez Thunderbolts, queria trabalhar comigo. Aí eu fiz Thunderbolts, foi excelente e tal. Quando terminou Thunderbolts, aí eu ia fazer... Peraí, não diga não. Deixa eu lembrar. Eu ia fazer... Depois de Thunderbolts... Ah, sim. Pronto, foi isso. Aí eu fiz campanha. Enquanto eu fazia Thunderbolts, Warren Ellis não era muito rápido para entregar os roteiros. Então, enquanto eu fiz Thunderbolts, eu fiz uma edição de Moon Knight... Eu fiz um bocado de coisa, fiz Monte Capa, aí fiz também, eu tava querendo fazer Wolverine, e nunca fiz campanha pra nenhum personagem da Marvel, mas nesse eu queria fazer mesmo. Aí eu, Axel, me dá uma revista aí pra eu fazer, pra eu provar que posso, aí ele me deu um anual de Wolverine, né? Eu caprichei, ficou do caraco, aí pronto, ganhei Wolverine, aí me deram Wolverine Origins com Daniel Way, aí eu fiz... uns 4 ou 5 números, aí pronto, aí foi que Bendis criou a revista para mim, que seria uma continuação dos Thunderbolts, Dark Avengers, e disse que era para mim, que eu fiz a revista só para mim. Aí eu tava em Wolverine, tive que sair para fazer, porque assim, eu queria continuar em Wolverine, mas eu também não podia recusar uma revista criada para mim, pro Brian Bendis, que eu gostava de trabalhar. E assim, também a minha filosofia é, se eu sou contratado exclusivo da Marvel, eu acho que o mais lógico é eles me usarem nos projetos que eles acham que vai ser mais lucrativo para tanto em termos criativos quanto em termos monetários para a empresa. Então, assim, eu não faço muita questão, essa empresa de, a gente que gostaria que você... Eles sempre perguntam o que, que eu acho e tal, mas eu não faço questão porque eu acho que é um direito deles, assim. Eu acho que é o mais certo. Se eles estão me pagando mais, se eles estão me querendo exclusividade, eles têm que me usar da melhor maneira que eles acham. Assim, e eu nunca me arrependi dessa filosofia, porque eles sempre me passam projetos que combinam com o meu estilo, que eu sabe que eu vou gostar, com os melhores roteiristas. Então, assim, essa minha... me foge essa palavra, o cara ficando véfua. Essa minha, enfim, vontade de colaborar vem dos dois caminhos. Eles também têm vontade em me passar coisas boas, e o maior reconhecimento foi a Marvel Arte de Mike Deodato. Foi um presente assim gigantesco, adorei, assim, foi muito bom. Então, assim, é uma relação muito boa que eu tenho com a Marvel. Acaba contrato, entra contrato, eu tô sempre renovando, nem sequer vou atrás de outras propostas, porque é um lugar onde eu me sinto muito bem, assim. E faz parte das minhas resoluções da época onde eu tava na pior, que é sempre tomar minhas decisões baseadas em me sentir bem e onde eu me sentiria bem artisticamente. Então, assim, o dinheiro seria consequência. Então, tanto que Na última vez que eu fiz, ainda fui atrás de outras propostas de outras editoras. Eu recusei uma proposta maior da DC e fiquei com a proposta menos lucrativa da Marvel, porque eu me sentia bem na Marvel. Então tem funcionado assim, eu tô bem. Essa proposta da DC, você pode falar qual que era, não? Não, posso, né? Eles têm um negócio nos contratos agora que é non-disclosure clause, sei lá, que você não pode falar, não. Então, nem pra minha mãe eu digo. E aqui, no início da sua carreira, você fazia uns desenhos mais realistas, vamos dizer assim, né? E quando você foi trabalhar para as grandes editoras nos anos 90, os desenhos eram mais livres, né? Vamos dizer assim. E, no final das contas, hoje em dia, você voltou a fazer os desenhos mais realistas. O que que te levou a fazer essas mudanças no traço, assim? Bom, assim, é parte do que eu contei agora, assim. Quando eu tô querendo experimentar, assim. Em nenhuma ocasião me foi dito, nós gostaríamos que você fizesse nesse estilo. Nunca ninguém me chegou dizendo isso. O que aconteceu na época que eu decidi fazer desenho parecido com a Image foi que eu fiquei fascinado com a Image, assim. Quando eu vi o que estava sendo publicado lá, eu fiquei enlouquecido. Gostei muito e tentei fazer naquele estilo. A prova disso é que eu nunca fiz desenho mangá. Todo mundo está desenhando mangá e eu não tenho vontade de desenhar mangá. Então, assim, todas as minhas decisões de mudar estilo ou tentar experimentar alguma coisa foi só fruto de eu querer experimentar e estar abusado de estar fazendo de um jeito e querer fazer de outro, assim, em nenhum, a não ser, claro, em casos quando eu fazia um desenho comercial e tal, por exemplo, para Hasbro, eu faço desenho para Hasbro, eles querem um desenho mais limpo e tal, mas é diferente, né? Não é como quadrinho. É outro público, né? Assim, outro objetivo. Ô, Deodato, teve um tempo atrás, uma mini polêmica, assim, sobre o seu Norman Osborn, né? Que às vezes o pessoal chama aqui de Tommy Lee Osborn. Tommy Lee Osborn. Na época do Reinado Sombrio, da aparência dele com Tommy Lee Jones. Como que foi essa história, né? Porque parece que depois foi saindo um pouco disso, porque nas primeiras é muito parecido mesmo, né? Tá voltando agora. Não é o seguinte, ó. Bom, assim, eu comecei, foi no Homem-Aranha, eu comecei usando ele como, eu achei que ele era a cara do Norman Osborn, então eu comecei a usar ele como referência. No Thunderbolts também usei bastante, mas a Marvel sempre me dizia, cuidado com isso que não pode dar problema e tal, de maneira aí, eu, rebelde, né? Não dá. Aí até que Dark Avengers, toda vez Tom Brevoort dá, de maneira aí. Aí chegou numa página lá, tinha que ser numa página dessa, uma página que era 20 quadros, uma página dupla, com todos os quadros ele aparecia. Nossa. Aí, o departamento legal aqui disse que não dá, não. Tem que mudar a aparência dele mesmo. Aí eu, filho. Aí mudei tudinho. Aí, a partir desse número de Dark Avenger, eu comecei lá, assim, continuar parecido, mas aí eu comecei a botar o nariz um pouco mais, aquele nariz mais de lutador de boxe, um pouco quebrado, aumentei o queixo e pronto. Aí me conformei que não dava mesmo e tal. Mas aí, aí lançaram o filme do Capitão América e ele tava lá, né? Então, então ele deve estar nas bocas, Marvel. Aí eu comecei. Aí quando começou agora a aparecer de novo nos Dark Avengers de novo, agora em Novos Vingadores, aí eu comecei a botar ele de novo. Aí Tom Brevoort já começou de novo, Delta. Aí eu não sei quando é que vai acabar, né? Mas é assim, eu já deixo mais o queixo um pouquinho maior, mas eu tô deixando. Mas tá mais parecido. Ele termina ficando um pouco parecido com o Bush também por causa disso, né? O queixo mais quadrado. Aí, mas enfim, assim, mas eu faço isso porque eu acho bacana, assim, acho legal. Homenagem, né? É uma homenagem, assim, é como se eu tivesse. Eu sempre achei legal isso. Eu era fã de Paul Gulace quando ele fazia isso no Mestre do Kung Fu nos anos 70. Ele botava Bruce Lee, botava Marlon Brando. É muito legal, sempre achei isso o máximo. Mas, enfim, o pessoal não gosta, não posso fazer nada. Eu gosto. Hello, I'm Mike Deodato. Deodato, e na liberdade para fazer a fazer o desenho, né? A posição, composição dos quadros, close, isso é definido pelo roteirista ou você que vai criando na hora de desenhar? Aí depende do roteirista, assim. Por exemplo, Bruce Jones, ele o jeito que ele escreve, você desenhar exatamente do jeito que ele escreve, é perfeito. Ele cada quadro ele coloca ali é um do jeito que seria como se fosse um filme mesmo. É impressionante, assim. Ele sabe criar um suspense de uma maneira incrível, assim. Você não muda nada, bota o que ele disse ali que tá bom. Ele dá toda uma descrição da cena? Ele dá a descrição, mas ele não entra assim muito detalhes do cenário e tal, essas coisas. Mas ele dá sugestão de ângulos, assim, mas. Assim, a quantidade de quadros que ele coloca na página geralmente é perfeita, assim. Você não precisa mudar nada. Aí vem o Warren Ellis. O Warren Ellis, ele é bem mais solto, assim. Bem mais solto mesmo, assim. Porque ele também escreve tão bem que nem precisa dar detalhe. Aí eu tive mais liberdade com o Warren Ellis pra pegar, transformar a página dupla. Ele nunca, eu não me lembro, acho que deve ter botado uma página dupla uma ou duas vezes. O resto tudo foi eu que saí inventando lá. Então, assim, a maioria dos escritores, acho que muitíssimo, muito poucos, sempre tive uma excelente interação, mesmo sem conversar com eles. Eu sempre fiz o que ele estava pensando. O Walker sentiu alguma coisa boa. Por exemplo, já Stravinsky, ele detalha algumas coisas, outras não, mas dá bastante liberdade para eu aumentar quadro, botar um quadro a mais ou outra coisa. Brian Bendis, ele também me dá muita liberdade. Esses escritores que eu já trabalhei mais de uma vez, principalmente, eles me dão muita liberdade, assim. Daniel Way, ele chegou a me sugerir se eu não queria trabalhar no estilo da Marvel de antigamente, que é o plot, eles dão só a sinopse, assim, e eu me encarregaria de fazer o roteiro, né, botar as cenas e tal, acrescentar quadros e tal. O famoso estilo Stan Lee de criar história. Eu, porque ele queria me dar bastante liberdade, porque ele gostou do que eu tinha feito trabalhando com ele até o momento. Então, assim, mas eu recusei, eu disse que preferia não, eu preferia ter que ele me desse um roteiro, que é o que eu prefiro mesmo. Eu prefiro você me dar um roteiro completo, um quadrinho e tudo, e eu ter a liberdade para mudar, aumentar quadrinho, diminuir quadrinho, mudar ângulo, enfim. Aí eu acho mais legal, assim, porque eu já tenho a visão dele e eu tenho a liberdade para mudar. Bom, assim, a maioria eu tenho liberdade total, assim, nunca tive problema de nenhum escritor. E, assim, que eu me lembro mais detalhado que eu recebi foram os de Bruce Jones, assim. Mas era tão bom, eu aprendi muito de narrativa desenhando os roteiros dele. Então, assim, quando é bem detalhado e é bom, então é uma maravilha, né, assim. Agora já peguei roteiros de, assim, que eu não vou dizer nomes, de a pessoa botar, o cara entra na sala, fala com um, levanta a perna, senta na cadeira e tudo isso num quadro. Ele queria que eu fizesse um desenho em... Assim, aí você tem que se esforçar mas uma coisa que eu aprendi foi que eu tenho que contribuir o máximo possível, assim, eu não posso me limitar só, mesmo que o roteiro esteja perfeito ali, fazer só aquilo. O que eu puder de contribuir em termos de imagem para ajudar a contar a história, para ajudar a definir a personalidade do personagem, assim, é bom. Assim, o que eu puder no quarto dele, a botar alguma coisa que eu acho que o personagem gostaria, o escritor bota eles conversando, eu botar o personagem mexendo em alguma coisa, pegando, bebendo água. Qualquer coisa que eu puder acrescentar, que dê movimento e que fale, que melhore a história, então eu tô fazendo, assim. É muito bom o quadrinho. É um negócio que você tá sempre aprendendo. Eu gosto muito, assim, de estar sempre evoluindo. Não sei se eu consigo, mas eu gosto de tentar. E uma dúvida que eu tenho, você desenha ainda tudo em papel ou você já aderiu ao computador, já tá com tecnologias? A partir do Dark Avengers foi o número 11, eu comecei a experimentar desenhando no computador, com a Cintiq. Aí meu plano era fazer só as páginas de conversa e deixar as páginas de ação para fazer no papel, porque é uma fonte de renda também para a gente, né? Venda de original, do original em papel para colecionador. Então eu vou fazer as cenas de ação no papel, porque vende bem, e fazer só as de conversa no computador. Só que eu gostei tanto de desenhar no computador, que hoje em dia eu só faço só capa em papel e todo o resto, o miolo, eu faço no computador. Aí, o colecionador se contente com capa, tá certo. Pois é, agora só. Mas assim, porque realmente é viciante, por causa da facilidade, né? Primeiro que é uma. Junta uma coisa que eu gosto, que é computador, tecnologia e tal. Aí é uma chance de eu sair da prancheta e ficar aqui trabalhando, usando os recursos do computador, né? Tem o Zoom, que me faz desenhar muito mais detalhado hoje em dia, assim, sem precisar forçar a vista. Então, tem eu posso usar Ctrl Z quantas vezes eu quiser, então eu me deixo livre para experimentar. Eu sei que se eu errar aqui, eu dou uns Ctrl Z aqui e tá tudo limpo. Uma das melhores invenções da humanidade, né? O Ctrl Z. Pois é. Devia existir na vida real. No papel, assim, você errou, né? Você vai ter que fazer alguma coisa para consertar ali. Mas, assim, eu deixei as capas justamente porque eu não quero perder o contato com o papel e porque é uma outra experiência, né? Eu nunca vou conseguir fazer o mesmo desenho que eu faço no digital no papel e vice-versa. É como se eu estivesse desenhando com um pincel e querer desenhar com um pincel, desenhar o mesmo efeito com a pena. Vai ficar parecido, mas não vai ficar a mesma coisa. Então são duas experiências boas que eu gosto de tá fazendo, mas enfim, gosto de tudo, experimentar tudo. Hoje em dia o miolo é todo no computador, porque é mais rápido e porque eu gosto também. E assim, quanto tempo mais ou menos você demora para desenhar uma página ou uma revista? Assim, né? Bom, é uma revista, em 30 dias eu faço uma revista e uma capa. Ah, sim. Assim, seria mais ou menos 27 dias para 22 páginas e uma capa, dependendo, eu faço em um dia. Eu consegui fazer uma capa, mas aí foi digital, ela só. Eu fiz aquela capa de Venom, ele atirando assim na gente, eu fiz em 4 horas ela. Nossa. Foi a mais rápida que eu fiz. Eu não pergunto. Mas normalmente é um dia. Qual a origem do Mike? Foi os meus agentes na época, eles achavam que o público americano ia ter preconceito com nome latino e tal. Aí, então, foda-se, qualquer nome. Tá bom. Aí, ficou Mike, aí depois, enfim, a gente já sabe que não tem preconceito. Mas eu vou mudar, é uma marca registrada, né? Tá certo. Então, a gente poderia estar falando com o John Deodato hoje, né? John Deodato, tem várias outras sugestões. Eu não lembro, teve um lá pra eu escolher. Inclusive o Deodato era pra ser com dois T's, igual a Frazetta. Mas é, não tirando um T. E o Júnior é porque meu pai desenha também, né? Pronto, é pra ficar um negócio bonitinho, como João Romita Júnior e tal, é pro Júnior. É, sim. Já jogou o papelzinho pra cima então, que caiu e escolheram, né? Foda-se, não sendo Maria, tá bom. No Twitter, Deodato, a gente vê você e o Will Conrad, né, que é outro desse da Marvel. Aquele baitola? Vocês ficam trocando xingo, ficam brincando um com o outro. Como surgiu esse relacionamento entre vocês? Não, bom, assim, eu conheci ela e tal. Não, foi... Bom, o que eu lembro foi um dia que a gente já se correspondeu por e-mail e tal, pedindo dicas, como é que entrar no mercado e tal. Aí um dia eu viajei pra casa de Dave e eu acho que ele tava lá. Aí a gente se conheceu por lá e tal, e a gente se bateu na hora, se deu bem pra caramba. Parecia que a gente se conhecia há um monte de tempo. Aí, foi amor à primeira vista, né? Ah, foi um negócio assim que eu lembro. Aí pronto, ficou amigo desde então. Assim, eu sempre, o que eu pude, assim, passar de minha experiência pra ele, eu passei e tal. hoje em dia a gente troca muita informação e trabalha junto, tá fazendo dois números agora de Novos Vingadores, ele tá fazendo metade de cada número, então assim, é bem legal, eu gosto muito dele e gosto muito de zoar com ele também. E já que a gente está falando assim, de outros artistas, né? Você tem os artistas que você considera ídolos mesmo, e também que você se inspirou, ou se inspira hoje em dia? Bom, assim, os meus ídolos, assim, claro, assim, nos anos 90 eu fiquei bem impressionado com o pessoal da Image. Mas a minha base é o que eu aprendi a desenhar desde pequeno, que é Neil Adams, Dick Giordano, Bernie Wrightson, como é o nome daquele filho de uma égua? o cara que faz. Fugiu. Bom, esse pessoal, Will Eisner, né? Esses são minha base. Assim, por mais que eu tente experimentar coisa nova e tal, esse está no meu sangue. O meu traço vai ser sempre sair aquele tracejadozinho do Neil Adam, com aqueles traços paralelos se abrindo, assim. Não dá, já ficou no meu DNA, assim. Já não, eu posso tentar mudar o que for, mas sempre vai estar lá. É como, por exemplo, me comparando, não, mas com, por exemplo, Bill Sienkiewicz, sabe? Sei lá como é que se pronuncia. Por mais que ele tenha inovado e misturado e descoberto um estilo novo, mas você olhar ali, tem Neil Adams na base dele, assim, ele não consegue escapar. Então é porque é a formação dele. Mesma coisa comigo, assim. Eu me orgulho de ter aprendido a desenhar olhando o desenho desse povo, né? Então são meus ídolos, assim. Neil Adams, Dick Giordano, esse pessoal dos anos 70 é que... E assim, hoje em dia eu continuo tentando, sempre que aparece um desenhista novo, entre aspas, né, enfim, um desenhista que me impressiona, eu tento aprender alguma coisa dele. Os mais recentes que eu descobri, entre aspas, foi Eduardo Risso, o preto e o branco dele, aquele de Star Superman, aquele que fazia... Puxa vida! Superman Star, né? Eu esqueci qual que é o nome. Surpreendentes X-Men também, não foi? O primeiro, junto com o Joss Whedon? Como é o nome do cara? Puxa vida, Frank Quitely. Frank Quitely, pronto, Frank Quitely. Assim, é uns caras que eles têm uma. Algumas coisas eu não gosto deles, mas tem outras que me impressionam muito. O uso do espaço negativo de Frank Quitely, o gestual dos personagens, são coisas que eu não consigo, assim, eu não consigo de uma maneira fácil colocar uma pose natural num desenho meu, ou uma expressão natural, assim, como ele consegue, mas eu me esforço para tentar fazer o que ele faz, assim, aí Eduardo Risso, por exemplo, é a diagramação da página dele, o uso de claro e escuro, é maravilhoso, assim. São muita gente que eu tenho. Sempre que eu vejo alguma coisa nova, teve um cara, alguém me tweetou um desenho de um cara que ele é uma mistura de Barry Smith com Bernie Wrightson, com um maravilhoso desenho do cara, assim, bem detalhado, bem tracejado. Eu fiquei bem impressionado e me lembrou o desenho, o tipo de desenho que eu fazia quando eu estava começando. Então, aí eu já peguei uma capa que eu fiz para Novos Vingadores, número 26, aí já meti o que eu tinha visto, né? Um monte de tracejado e tal. Não chegou nem perto do que o cara faz, mas assim, me inspirou, já tô tentando, né? Assim, é muito legal isso. E em relação aos quadrinhos digitais, Dudato, o que você acha? Isso aí vai substituir o papel? Está longe isso ainda? Qual que é a sua opinião sobre os quadrinhos digitais? Eu acho que não substitui, não. Acho que vai ficar as duas mídias, assim. Eu acho que é difícil dizer. Eu acho que não substitui, não, mas deve crescer bem mais, né? Eu acho que as vendas vão ficar bem maiores digitalmente do que no papel. Eu acho que o futuro é esse. Talvez eles direcionem edições especiais para o papel e aquilo que é mensal. Pois é, eu acho que talvez edições mais luxuosas, não sei, álbuns, né? Que aí não dá para você... ler um álbum grande, assim, formato grande, como aqueles europeus, no iPad, né? Sem contar que o colecionador quer ter na estante, né? Quer pois é. É outro fator que não vai fazer com que se evite a desaparecimento do papel, né? Porque não é só para você ler, você quer... É um item de colecionador, né? Como você colecionar selo. Você não é colecionar selo digitalmente. É uma coleção, então não tem jeito, assim. Então, assim, a Marvel tá para anunciar alguma coisa diferente nessa área. Então, vocês viram, saiu uma matéria agora, eu até tuitei. Eles vão anunciar alguma coisa agora, que eles dizem que é revolucionária para ler quadrinhos. Eu recebi o newsletter deles lá essa semana falando disso. É, vamos ver o que é. Imagino que seja alguma coisa a ver com game, né? Não sei. Vamos ver. Mas, vamos ver. O mercado tá mudando, a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? Eu tô torcendo pelo melhor aí. E você tem lido HQ ultimamente, ou Deodato? Uma nada. Coisa? Só os roteiros mesmo. A última coisa que eu li foi aquele de... Depois que o cara passa dos 40, aí assim, você fica com a capacidade para raciocinar melhor, mas a memória mesmo lasca. Danilo Beruti, aquele livro dele, Band 2. Ah, maravilhoso. Ah, sim. Poxa, fiquei maravilhado com aquilo. Foi a última coisa que eu li, assim, mas tô lendo bem menos do que antes. Assim, porque não dá tempo. Assim, eu leio as revistas que eu tô fazendo, o que a Marvel me manda. E de vez em quando eu compro alguma coisa para eu ler, assim. Li agora foi um que eu adorei. É o que aconteceu com o Homem Mais Rápido do Mundo. Vocês viram, não? Ah, eu vi. Eu não cheguei a ler, mas eu sei qual é. Que maravilha. Adorei aquilo ali. Impressionante. Muito bom. Ah, tem tanta coisa boa saindo agora, só que eu, infelizmente, não tenho tempo pra nada. Mas o que você recebe aí pra desenhar, você consegue, ao mesmo tempo que você desenha, curtir a história? Tipo, caramba, eu tô desenhando isso aqui, o que vai acontecer na próxima, tal? Ah, consigo, porque eu leio o roteiro, dou uma lida total antes, pra poder justamente me animar com a história, né? Ah, legal. E isso é que é, porque senão se você fazer sua página por página e tal... Aí você não consegue vibrar, né? Que legal, tô doido que chega aquela página pra fazer aquela cena. Você tem que curtir também. Então eu vou pra uma cadeira ali, leio de uma vez só. Aí depois disso, aí que eu começo a fazer os thumbnailzinhos, né? Os desenhinhos em cada página. Uhum. Porque se eu for fazendo ao mesmo tempo, aí eu perco o ritmo, né? Não consigo... E quando você desenha, você vai na ordem cronológica da história mesmo? Ou você vai desenhando uma cena que você gosta mais? Geralmente eu prefiro ir na ordem cronológica até para facilitar a vida para todo o resto que tá trabalhando. O letrista, o colorista, tudo, enfim, eu prefiro ir na ordem. A não ser que seja alguma coisa especial, ou eu queira ter muito com o saco cheio, queira passar para uma página mais divertida, ou assim, algum motivo especial, mas geralmente eu trabalho na ordem mesmo. Hello, I'm Mike Deodato. Em relação assim, ao seu trabalho, durante sua carreira toda, assim, já aconteceu alguma situação muito boa porque você é desenhista, ou então uma situação muito ruim? Como assim? Assim, porque eu sou desenhista, assim, como assim? Por exemplo, eu acho que eu não Elabore. vamos. Por você ser desenhista, ter aparecido, sei lá, um fã que fez tal coisa, que foi uma situação constrangedora, ou então você teve algum problema familiar por causa disso? Por ser desenhista, não. Eu me meto em situação constrangedora o tempo todo por mim mesmo. Muitas, mas assim, eu não lembro agora, mas são muitas. Se minha esposa viesse aqui, ela ia me lembrar. Assim, eu já dei muito fora, já, assim, é terrível, né? Eu sou um desastre. Mas, assim, e coisa boa são, o tempo todo, né? Cada convenção que eu vou, é todo mundo bem simpático, assim, contato com fã é maravilhoso, né? Você sai energizado e todo mundo carinhoso, é muito legal, assim. E o bom de ir em convenção também é por isso que, porque você já vai, o pessoal que tá lá já gosta de você, né? Então, é perfeito, assim, eu gosto muito. Mas, situação embaraçosa é porque são tantas, cara. Eu teria que um outro dia assim eu sair pensando que é muita coisa, né? Nunca aconteceu nada muito engraçado assim com algum fã maluco? Bom, teve uma situação muito boa e uma muito ruim que eu passei no mesmo dia por conta do meu amigo Vilmar. É assim, bom, eu Neil Adams estava na convenção de Nova York e eu queria muito conhecer ele, que eu sou fã do cara, né? Então, e eu nunca tive coragem, porque a gente teve alguns problemas na época da Continuity, porque ele segundo meu agente, ele não devolveu originais meus e tal, a gente ficou cobrando, foi um negócio meio chato, eu sempre achei que ele tinha alguma mágoa em mim e nunca quis contato, né? Então, mas é meu ídolo, então finalmente eu tomei coragem nessa conversa de Nova York, não, vou falar com ele. Aí cheguei lá assim, aí tava com minha esposa e ele tava comendo na hora, né? Um sanduíche na boca lá, eu peguei e mostrei meu cachá assim, Neil Adams, sou seu fã, meu nome é Deodato. Ele, Deodato, ele largou o sanduíche, me deu um abraço, eu adoro seu trabalho e tal. Eu, eita, legal, gostei muito. Porque ele não precisa dizer que gosta do trabalho de ninguém, né? Ele é Neil Adams, né? Então se ele disse, aí o cara, eu adorei isso. Aí fiquei bem contente e tal, a gente começou, me apresentou a filha dele e tal. Aí saí de lá todo me sentindo bem. Aí falei pra Vilmar, rapaz, aconteceu isso aí, dele. Eu quero conhecer ele também. Eu, não, é o seguinte, porque ele é Neil Adams, ele tem um temperamento muito instável. Ele tem uma hora que ele tá bem, outra hora ele não tá. Mas eu quero, mas Vilmar, você vai estragar um momento ótimo da minha vida. Não, eu quero a filha da mãe. Bora lá. Aí foi lá, quando chegou lá, ele tava descascando um menino lá, um desenhista, eu acho, esculhambando com o cara, blá, blá, não vai dar certo, mas não, eu quero falar, tá. Aí a gente ficou lá, assim, ele não parava de conversar com o cara, eu vi uma compra, uma revista aí dele, pra ele assinar, porque aí ele pega, ele vai ter que parar e tal, aí o Vilmar comprou e tal. Aí quando entregou a revista, ele nem olhou pra Vilmar, pegou a revista e ainda discutindo com o cara, blá blá blá, assinou a revista e entregou, sem nem olhar pra Vilmar. Eu, pronto, Vilmar, vamos embora. Ele, não, eu quero falar. Eu, puta merda. aí a gente lá e tal, finalmente ele terminou. Aí eu, oi, Neil Adams, tudo bem? Aí ele, já com a cara feia, assim, oi. Aí eu, você quer Vilmar, trabalha agora? Sim, tá bom, tá legal, tá. E aí, tá tudo bem? Tá, tchau, vai. Puta merda, assim. Vilmar, filho do Aega, estragou o momento perfeito que eu tinha. Mas é coisa assim, mas eu já dei muito fora. Você nem imagina. E a rotina de trabalho? Como é que é? Porque você trabalha em casa, né? Como é difícil administrar o tempo? Como é que funciona? Não, antes eu era. Terminei ficando obcecado com o trabalho, trabalhava demais e tal. Aí atrapalhava a minha vida, não tinha tempo pra nada. Né? Mas hoje em dia, depois de tanto tempo na área, assim, eu aprendi a coordenar mais meu tempo. Então eu já paro pra ir pra ginástica, pra fazer um esportezinho. Paro de noite para assistir uns seriados com a esposa e tal. Então, assim, eu aprendi a lidar mais com isso, assim. E descobri que eu nunca vou ter férias, eu aproveito quando tem uma viagem de convenção para me divertir. Então, assim, eu tô trabalhando muito menos que antes, mas produzo menos, mas eu tô me sinto melhor, assim, e termina refletindo meu trabalho. E tem, assim, algum personagem que você gostaria de trabalhar, mas que você nunca fez, ou então trabalhou pouco com ele? X-Men, eu queria fazer X-Men, assim, eu já dei várias dicas, tô esperando que esse ano eles me chamem, alguma coisa assim, mas a gente nunca sabe. Eu nunca sei o que vai acontecer, mas eu queria fazer X-Men, tentar. Mas, assim, se eu fosse pra fazer mesmo, assim, sem depender de... Porque, assim, quando eu penso na revista, eu já penso, assim, as possíveis. Que a Marvel não pode me passar uma revista como Pantera Negra, ou porque a revista não vende o suficiente para justificar o que eles estão me pagando para fazer uma revista que não vende. Então, negócio para eles me colocar numa revista que esteja bem. Então, assim, quando eu penso na revista, eu já penso numa revista possível deles me colocarem nela. Mas se fosse no terreno do impossível, eu queria fazer alguma revista de faroeste, ou de terror, ou alguma coisa assim diferente, assim. um Ken Parker, ou uma história de Tex, ou um Tarzan. Fugiu um pouco da roupa colada. É, Conan ia ser o máximo, tal, fazer um desenho bem solto, bem com a guarda e tal. Ah, enfim. Teve algum que você se arrependeu de fazer? Tipo, não gostei do resultado desse trabalho, uma coisa nesse sentido. Teve vários que eu não gostei, não por causa do personagem, mas porque eu não tava pronto na época, ou, por exemplo, eu não gostei eu tô gostando do que eu tô fazendo Novos Vingadores, mas eu não gostei do que eu fiz na primeira vez que eu peguei os Novos Vingadores, que foi número 17, 18, 19 e 20. Eu comecei bem, mas depois eu tava fazendo muito corrido, não gostei. Aí agora eu tô gostando mais. Então, assim, depende da minha fase, assim, tem várias. O Homem-Aranha mesmo, eu comecei bem, mas já no final já senti que eu não tava indo muito bem. Então é coisa pessoal, assim. Se eu pudesse fazer o Homem-Aranha de novo agora, eu faria só pra mostrar como eu faria mais tranquilo. Então, vários personagens que eu gostaria de revisitar. Thor também. Assim. Hello, I'm Mike Delgado. A partir deste momento, a Rádio Caturité apresenta... As Aventuras do Flama, o mais empolgante seriado já escrito para o rádio. A luta incansável de um homem em defesa da lei e da justiça. As Aventuras do Flama, uma novela original de Deodato Borges para o patrocínio exclusivo do Mundo dos Chocolates. E vamos iniciar As Aventuras do Flama. Um dia, uma criança assistiu horrorizada os seus próprios pais tombarem ao chão sem vida sob o impacto de balas assassinas. Esta criança, chorando, jurou que haveria de dedicar toda a sua vida num combate sem tréguas aos criminosos. Cresceu, tornou-se homem. Aprendeu todos os segredos de todas as modalidades de luta. Desenvolveu o seu físico de maneira espantosa. Passou a dominar os grandes mistérios da ciência e, assim, transformado num verdadeiro super-homem, iniciou a sua luta contra o crime, sendo conhecido por todos como... O Flama! Aproveitando falando de outros personagens, eu tava vendo umas notícias que você vai voltar a trabalhar com Flama, né, que foi criado pelo seu pai. Você pode falar um pouco disso pra gente? Bom, é um projeto que eu tô pretendendo, assim, daqui a 2 anos, ele faz 50 anos o personagem, aí tem um amigo meu que é Rodrigo Salem, que é editor, é crítico de arte e tal, ele eu não sabia que ele escrevia, descobri que ele escreve muito bem, assim, aí ele fez um roteiro maravilhoso do Flama, as ideias ótimas, aí a gente decidiu fazer uma história junto. Ele fez o primeiro número e eu fiz os layouts até a metade, assim, tô esperando um tempo vago para poder pegar de novo. É um negócio que me interessa porque é como tudo começou para mim, é uma homenagem ao meu pai e porque é muito bom o roteiro, assim, eu fiquei bem surpreendido com o que eu vi, assim, bem legal mesmo. Eu tô só esperando uma horinha para poder me dedicar a ele. Outra coisa, Deodato, em relação ao livro, quando a Marvel te fez o convite, que te falou, a gente vai produzir um livro só com arte sua. Tipo, como é que foi o sentimento? Você, caramba, é o reconhecimento de tanto tempo de trabalho, tipo assim, como é que foi? fiquei contente demais, assim, fiquei assim, até hoje ainda não acredito, eu fico olho pra ele assim. É um dos três únicos, não é, desenhistas? É, foi, se bem que lançaram, acho que, não sei se já lançaram o de John Romita. Acho que saiu o quarto agora. O seu saiu antes do John Romita, é pra você ver. Pois é. Moral. Mas foi, poxa, fiquei muito besta, assim. Primeiro a pessoa acha, até hoje eu acho que eu não mereço, assim, que eu acho que, cara, a pessoa nunca acha que chegou num ponto que merece alguma coisa dessa, né? Então, mas é muito legal, assim, principalmente ver o comentário de colegas da área, assim, poxa, fiquei... É inacreditável, assim, fiquei muito feliz, assim, legal. É uma das melhores coisas, assim, eles me prometeram fazer uma revista, um projeto pessoal meu, um dia e tal, mas, assim, depois disso, assim, eu posso até ficar sem o projeto pessoal, porque isso aí foi maravilhoso, assim, fiquei muito contente. E assim, para os desenhistas que estão começando hoje, né, alguns que já desenham bem e tal, já tem algum conhecimento, o que que ele precisa, assim, além de desenhar bem, o que que ele precisa para ir para o mercado americano? Qual dica, assim, que você pode dar? Talvez tenha alguém ouvindo agora aqui. Bom, para o mercado americano, especificamente, o básico é você fazer um bom trabalho, publicar de alguma maneira, ou em papel, ou digital, na internet, em DeviantArt, em blog, você criar o seu público e se fazer notar publicando. Vale fazer bem, porque você vai tá treinando, vai tá evoluindo, e você vai ser notado, assim, convenções, se você puder ir em convenções, ótimo, se você, enfim, mas enquanto você não tem aquele contato com os CBC-busque da vida, né, os olheiros da Marvel, da DC, ou não pode ir em convenção, publique fanzine, publique na internet, cria o seu público e você vai terminar sendo notado, assim, hoje em dia é muito mais fácil do que na minha época. Você tem acesso a todo mundo via Twitter, via e-mail, você encontra, esbarra com desenhista e com editores o tempo todo. Então, assim, tá mais fácil hoje em dia. E tem a história de outros brasileiros que fizeram o caminho inverso, né? Que é os irmãos Gabriel Bá, Fábio Moon, que fizeram o caminho inverso. Eles publicaram o material pessoal e depois foi que os americanos se interessaram em publicar o trabalho deles, né? Esse chama... Não, então, assim, e fora o mercado brasileiro que tá num ótimo momento. Então, o negócio é publicar, se fazer ser visto. Então, aí você vai ser visto, terminar sendo descoberto, entre aspas, né? Deodato, muito obrigado novamente por você ter aceitado o nosso convite para gravar esse podcast. Nós nos sentimos muito honrados por poder bater esse papo com você e muito satisfeitos em ter você representando tão bem o nosso país lá fora, né? Ah, legal, obrigado. Foi um prazer, pessoal. Eu gostei muito. Não, muito esqueci até do jantar que tá ali esfriando. Ok. Hello, I'm Mike Deodato. Bom, pessoal, essa então foi a entrevista com o Mike Deodato. E como a gente não tem nenhuma frase de efeito para terminar o podcast, Kame! Que palhaçada!